conta. Já estou gostando do ambiente. O meu astral subiu inexplicavelmente. Garçom, me traga por favor outra gelada e mais um quente. Eu hoje estou por conta. Por que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela. Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela. Eu vou beber pra tentar esquecer, vou zoar até o amanhecer. Esperar a saudade bater, pra retornar, pra resolver. Tentar me controlar daqui pra frente. Ninguém pode raciocinar com a cuca quente. Eu vou beber, eu vou beber pra tentar esquecer. Vou zoar até o amanhecer. Esperar a saudade bater, pra retornar, pra resolver. Tenta me controlar daqui pra frente. Ninguém pode raciocinar com a cuca quente. Não vou pedir a conta, já estou gostando do ambiente. O meu astral subiu inexplicavelmente. Garçom, me traga por favor outra gelada e mais um quente. Se toda briga sempre deixa uma sequela. Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela. Eu vou beber pra tentar esquecer, vou zoar até o amanhecer. Esperar a saudade bater, pra retornar, pra resolver. Tentar me controlar daqui pra frente. Ninguém pode raciocinar com a cuca quente. Eu vou beber, eu vou beber pra tentar esquecer. Vou zoar até o amanhecer.